fascinating. Engage. Está começando Sessão 31. Intercom. Olá pessoal, eu sou o Valdomiro e estamos começando mais um podcast e quem está aqui comigo hoje é o Ricardo. Fala, Ricardo! Beleza, pessoal? Beleza, Valdomiro? Legal, quem está aqui com a gente também mais uma vez, a Roberta Maná. Maná. Buenas! Para fechar, está aí novamente o Fernando Torelli. Fala aí, Torelli! Olá pessoal, tudo bem? Então, que legal, né? Hoje a gente tá aqui meio que num podcast emergencial pela grande notícia que a gente recebeu aí esses dias, que até foi legal, que foi no dia de finados, né? Dia 2 de novembro. Eis que, cara, aquilo que a gente tem desejado há anos aconteceu. Foi anunciada aí uma nova série de Star Trek a ser produzida, para ser lançada, inclusive, em janeiro de 2017, né? E antes de falar sobre mais detalhes, eu queria perguntar pra vocês como é que foi receber a notícia, o que, que vocês pensaram, vocês ficaram que nem malucos assim, como é que foi o negócio? É, começando aí, sei lá, pelo Ricardo, por exemplo. Cara, eu acho que eu não vi no dia 2, acho que eu vi depois, eu não me lembro bem quando que eu vi essa notícia. Eu tava numa viagenzinha, tava fora do planeta Terra, e aí quando eu voltei tava aí. Será que não fui eu que te avisei, não? Eu cheguei a mandar um link pra você, mandei pra Roberta também. Mandou na página do Sessão 31. É. Eu... Ah, sim, você avisou sim. Foi no dia 2, cara? Foi, segunda-feira. Mas, enfim, mas pra você, como é que foi, cara? Primeira coisa que você pensou, você fez que nem muita gente que já ficou pensando negativamente, ou você até... Qual foi a sua reação? Assim, eu fiquei feliz, aí eu fiquei pensando, assim, só me falta fazer no universo Abrams, né? Porque a gente até tinha comentado quando tava com o Volto, né? Que nós estávamos discutindo se fosse fazer uma série, onde que sairia, como que seria feito, né? Ah, sim, só pra trazer, só pra relembrar o ouvinte aí, ou quem não sabe, mais ou menos um ano e meio atrás a gente fez um podcast, né, em que a gente ficava especulando e reclamando, a gente tava totalmente amargurado, assim, não tem mais nada, só J.J. Abrams e não sei o quê. E eis que esse podcast aqui vai acabar sendo que uma continuação para aquilo, nesse caso, é como se fosse uma sequência, né, muito feliz, né? Então, muito legal, né? Mas enfim, Ricardo, você tava falando aí. Então, mas não, eu fiquei feliz, cara. Porra, vai sair uma série. Mas mesmo que fosse no universo Abrams, né? Você vai ser uma série, né? Vai estar revitalizando Star Trek, vai voltar, a gente vai ver alguma coisa, né? Sim, a gente vai discutir mais detalhes sobre o que já se sabe, que é muito pouco, obviamente, e o que a gente pode esperar e até como funciona, como é que vai ser o sistema de exibição e tal. Tem muita coisa pra se falar. Meu, mas eu fiquei. Uma coisa que eu fiquei surpreso com esse negócio do anúncio é como repercutiu na internet, né? Até no jogo de. Eu sempre volto em Star Trek Online, mas até em Star Trek Online eles comemoraram o anúncio da nova série dando presentes, né? Caralho, eles são legais pra caralho. Então, eles liberaram de graça os uniformes da Star Trek Enterprise e o NX pra jogar. Peraí, qual Enterprise, da série Enterprise, né? A série Enterprise, eles liberaram o uniforme da série Enterprise e a nave pra você pegar de graça. Ah, eu vi isso, é verdade, a NX, né? Tá lá como se fosse um presente pela notícia, pra comemorar, né? Eu fiquei surpreso, falei, caraca, cara, acabou de sair o negócio, já tá anunciando. Ah, que legal. Será que os caras sabiam antes? Estavam preparando já? Ah, provavelmente, né? Ou eles já deixam engatilhado, ó. Se vier alguma boa notícia aí, a gente já... se o William Shatner morrer também, deve ter alguma homenagem. Certeza, né? É que nem aqueles jornalistas, né? Que já tem a notícia do Silvio Santos preparada já há 20 anos, né? Sei lá, ou mais. Né? vamos falar um por um aí em relação a isso, sobre essa coisa da notícia, né, de como que foi. E aí eu quero falar aí com a Roberta, porque a Roberta, a gente começou a conversar meio que na mesma hora, né, Roberta? Conta aí pra você como é que foi, no seu caso, sua reação e tal. Cara, eu tava, tipo, na internet, aí eu li alguma coisa, e aí foi muito legal, assim. Porque vários amigos, incluindo tu, começaram a me mandar notícia. Tipo, gente, eu fiquei muito feliz, sabe? Porque as pessoas veem uma coisa de jornada e lembram de mim. Mas assim, eu abri a notícia e aí tipo, eu vi a chamada e aí fiquei meio atônita, sabe? Eu abri o negócio e aí eu respirei fundo assim, tá, vou pegar uma água. Aí eu levantei, dei uma voltinha na casa, voltei, sentei na frente do computador. Tipo, era pirado, sabe? Será que eu tô meio que dormindo ainda? Tem alguma pegadinha? O que que é? Aí comecei a ler a notícia, tipo, no final eu tava meio... Oh my God! Oh my God! Legal. Pra mim, eu lembro que no dia, né? Eu já... É que aquele negócio, né? Depois de tantos anos de rumores, né? E sempre tem algum mané num blog obscuro que lança aí uma... mais um boato, né? E que é tido, dado como se fosse algo certo, né? Que nem a gente já viu, a gente discutiu naquele podcast lá sobre esses eternos boatos de uma nova série. Desde o fim de Enterprise a gente tem isso, né? E eu lembro que pra mim, né? Eu tava, tinha acabado de chegar em casa, né? Aí fui pegar o celular, né? Só pra ver alguma atualização. E aí eu vi lá, né? No Twitter, né? Aí eu pensei, puta... É mais um aí, né? Eu nem fiz questão de abrir, nem fiz questão. Aí quando... Depois eu lembro que eu pensei, peraí, meu, deixa eu dar uma olhada de novo, né? Quando eu vi que era do, se eu não me engano, era do Hollywood Reporter, né? Eu pensei, peraí, o Hollywood Reporter é um site sério, né? Por que eles estão falando sobre isso, né? Aí eu fui entrar no Twitter mesmo, aí eu comecei a ver assim, um monte de gente falando, pessoas que eu sigo de outros sites e podcasts americanos, sei lá, né? Só que assim, eu só fui levar a sério quando eu vi uma retuitada do Michael Okuda. Quando ele falou, eu falei, porra, peraí, cara, isso é real, não é possível, tá acontecendo mesmo, cara. E a partir dali eu fiquei na internet, acho que o dia inteiro, assim, eu não saí mais, só vendo as especulações, o pessoal comentando, essa felicidade geral, vamos dizer, da maior parte dos trackers, né? Muita gente reclamando também, muita gente com, sei lá, com medo, enfim, foi um negócio que meio que tomou o dia inteiro, assim. Virou, acho que, eu não sei em que lugar dos trending topics, mas ficou lá. Acho que a hashtag era New Track Series, acho que era essa que foi usada no dia. Uma coisa que eu achei muito curiosa é que parece que ninguém tá nem aí pro Star Trek Beyond, assim, pelo menos não, né, não tem uma comoção, assim, como, por exemplo, essa notícia da nova série, né. Então você vê que é como se fosse aquele clamor dos fãs de tantos anos, né, a gente querendo uma nova série, é aquela coisa de que o fã de Star Trek, de maneira geral, pensa que o lugar da franquia, sei lá, funciona melhor na TV, né? Numa série mesmo, né? Então, isso aí foi uma coisa que... Enfim, foi... A gente vai tá digerindo isso ainda, né? Tem muito pra se falar, né? Mas e você, Torelli? Cara, fala aí pra você o que, que você... Eu vi que você até no dia postou lá no Facebook e tal. Né? Me empolguei. Bom, eu recebi pelo... Eu não sei se o site é a página oficial ou é a página que tem mais curtida, que tem uns 3 milhões de curtidas do Star Trek. Mas aí saiu por ali, aquela que toda hora posta alguém, o aniversário de alguém, ou que alguém morreu. Aliás, isso que é foda, né, cara? Notícia de Star Trek, ou é alguém morreu ou alguém fez aniversário, né, cara? É todo dia aniversário de alguém, né? Todo mundo deve estar. Pô, tanta série, tanto filme, né, cara? Todo dia alguém nasceu ou alguém morreu, né? E fica nessa. Ou então, tipo, hoje é o aniversário de 30 anos do início das filmagens do episódio da TNG, sabe? Tipo de coisa assim, ou então algum episódio mais obscuro ainda, que faz 30 anos, uma hora vai fazer 30, 40, 50, 100. Mas, porra, aí quando eu vi, cara, eu nem me liguei, cara, porque às vezes eu nem me ligo muito nos posts dali, eu falei, ih, caralho, cara, aí eu fui ver o bagulho, né? Aí eu fiquei empolgadão, compartilhei, xinguei tudo que era fã de Star Wars, Warcraft. Até falei que um camarada comentou lá, eu falei, o Thales do Melhores do Mundo, o Ultra, né? Sim, sim. Cara, eu nunca vi você tão empolgado com alguma coisa. Cara, o negócio é o seguinte, cara, quem curte Star Trek eu odeio essa palavra nerd, mas é o nerd dos nerds, né? Sim, assim, pô, a gente é escrotizado, cara, por essa galera, sabe? Até aquele filme Fanboys, a representação é escrota, sabe qual é? É verdade, ali é colocado como... Você pensa assim, meu, eu não sou tracker, eu não sou isso aí, né, meu? Você pensa... Não, mas que não existe, uma caricatura, né, cara? Pô, os caras do Star Wars são descolados e tal, malandrões e tal, pá, bem vestidos. Uma bosta, meu. Aquele... O outro lá é o Seth Rogen, cheio de espinha na cara, com aparelho. Ah, pra puta que pariu, meu irmão, se fudeu. Ah, mas desses filmes assim, aquele Free Enterprise, ele é o mais legalzinho, né, cara? Você lembra desse? Não vi, como é que é? Cara, Free Enterprise é como se fosse Big Bang Theory feito lá pra 99, sei lá, mais ou menos, né? Só que é legal mesmo, assim, digo. Caraca, isso, cara, vamos catar depois. É, ele tem até a participação do William Shatner, é um filme, assim, indie, né? Só que sobre fãs de Star Trek, fãs de cultura nerd, assim, vamos dizer, em geral, né? Antes dessa nerd exploitation, né? Isso, é, uns 15 anos antes dessa parada toda, né, tomar de assalto aí, né? Quando era bom, né? Hipster. Não, quando era... Não, cara, eu não sou hipster, eu acho que é uma coisa, e até tem relação com como eu recebi a notícia da série, eu fiquei empolgado a princípio, né? Aí eu falei, aí porra, na hora bateu, puta! Puta merda, o universo do JJ, cara. Aí, porra, meu irmão, pra quem é da Macumba e estiver ouvindo, eu sei que você tá ouvindo e você é, eu sou filho de Namburuquê, cara, eu sou um cara ranzinho, eu sou filho da mãe velha, da avó, sabe qual é? Cara, sabe o que não me passou pela cabeça a ideia de ser o universo do JJ? Sério? Até alguém falar, sabe? Tipo, cara, eu fiquei tão empolgada, sabe? Você leu a notícia? Não, mas peraí, a gente vai pular pra isso já, porque daí já dá pra fazer vários, apontar várias coisas aí. Não, só deixa eu finalizar. Ah, não, sim, manda bala. Aí eu comecei a discutir com amigos meus que gostam dessa porra desse filme do JJ, cara. Eu falei, não, cara, não vai ser isso, cara. Que é a mesma discussão que eu caio com o neguinho e falo assim, porra, adoro o Tolkien, o filme do Senhor dos Anéis é lindo, é maravilhoso. Não, não é, é uma merda. Peter Jackson é um merda, todo mundo é uma merda. Aí eu fiquei mal-humorado e sentei e fui catar a notícia e tal. É assim, referente ao que de fato vai ser, a gente não tem ideia ainda, mas algumas coisas que foram ditas aí, vamos resumir o que foi passado no dia, na verdade. É, a gente tem todo esse furor, enfim, a gente fica com os humores exaltados, essa coisa toda é algo que a gente sempre quis, a gente, né, é fã de longa data e a gente tem... É, enfim, essa expectativa há muito tempo, né? Mas assim, a dona da CBS e da Paramount era a Viacom, que é um grande conglomerado, Viacom, né? Só que aí houve uma ruptura ali, onde a Paramount ficou de um lado, né? E a CBS ficou de outro. E o conflito é, a Paramount é a detentora dos direitos dos filmes, e a CBS é de tudo relacionado à TV, ou seja, às séries de Star Trek, né? Então, o que acontece? Partindo disso... Existe mais possibilidades, na minha opinião, disso estar relacionado ao universo Prime, essa nova série, do que ao dos filmes atuais, do J.J. Abrams lá, né? Até porque nesse anúncio do dia 2, uma das últimas coisas que foi dita ali no anúncio é não tem nada relacionado com o Star Trek Beyond, que estreia em 2016, né? E outra coisa também que foi dito, que é muito importante, que me deixou muito empolgado, é quando eles dão a ênfase de que serão novos personagens, cara, novos personagens, né? Ou seja, é uma nova geração, vamos colocar assim, né? Então isso é legal porque você vai ter algo criativo de novo. Né? Você não vai ter uma nave gigante explodindo o planeta inteiro por episódio, né? Não, e não só isso, eu penso assim, uma coisa que eu sempre tive assim, um certo mal-estar, nunca me sinto à vontade com os filmes do J.J. Abrams também, não só pelo desenvolvimento deles, enfim, essa coisa de ficar reutilizando, recalchutando personagens anteriores, né? A gente que conhece a franquia sempre assistiu. Puxa, é aquela coisa, teve a nova geração, no começo a gente fica cético, né? Mas depois você vai percebendo que Star Trek é muito maior do que Kirk, Spock, McCoy. E que aí quando foram criadas as outras séries, cara, era só uma questão de você ser bem criativo, tentar inovar, que você pode criar N personagens, N tripulações, né? Então, essa coisa de ficar reutilizando a tripulação original me incomodou demais no filme original. Mas você tá falando também em relação ao fanservice, aquele vídeo bocó que o cara fez sobre referências até a porra do desenho animado, cara, quem liga pra isso? Ah, é, foi lançado lá o vídeo do cara, né? Enfim. Nossa, deu um bafo. Um amigo, tá, vou contar, sei lá se vai entrar isso no podcast ou não, mas tem um amigo que colocou, enfim, na minha linha do tempo, me perguntando, ai, aí agora? O que tu vai dizer agora? E aí o Valdomiro foi lá, gente, eu fiquei com uma preguiça, eu vi aquele vídeo, fiquei com uma preguiça, tá, mas o que eu vou fazer? Eu vou ficar dando pause no vídeo falando? Não. Aí o Valdomiro foi lá e colou um super texto e tal, e o cara, tipo, meio que querendo, sabe, esculachar, assim, essa gente com um senso crítico. É, não, e o foda é que eu só falei numa boa, assim, né? E o cara, o que ele responde? Ah, isso aí é mimimi. Porra, mas é opinião. Opinião agora é mimimi? Que merda é essa? Essa é a internet, né, cara? Ele ganhou a discussão. Cara. É. Cabeça embora. Olha só, um cara fez um vídeo na internet, ele deve ser alguém importante, cara. Você não pode discordar dele. Se discordar, é mimimi. É, o Kevin Smith da vida, né? Deve ser, sei lá. Que filha da puta. Cara, nem sei, não sei qual que é esse que vocês estão falando, não. Ah, não tá perdendo nada também, cara. Beleza, então valeu. Mas, agradeço, ó, muito. Voltando ao lance do que foi dito lá no dia 2 sobre a nova série, só pra deixar, pra gente colocar aqui como coisas pra gente discutir até, né? Então, assim, muito importante, uma nova tripulação, e ainda é assim, ó, eu tô até com essa linha que foi divulgada aqui, né? Onde é dito que nessa nova tripulação eles estarão procurando novos mundos e novas civilizações, explorando dramas contemporâneos, temas contemporâneos dramáticos, tal qual foi uma tradição da franquia desde 1966. Ou seja, tá deixando bem claro que é uma coisa nova, né? Por mais que até seja, vamos supor que seja lá no universo do Abrams, serão novos personagens, uma nova nave, né? Não será, sabe, não vai ser Kirk, Spock, McCoy de novo, ou nem nova geração reboot, né? Então... É, então isso afasta qualquer possibilidade daquele papo que rolou de ser uma malhação na academia. Não, isso é besteira. Isso é falando de medo, brother. Cara, de todos os boatos, esse aí é o mais ingênuo de todos, até porque... em primeiro lugar, tem essa questão da... Sabe, já foi anunciado que é uma nova tripulação. Sabe qual, pra mim, o único problema... Não é o único problema, mas tipo, o maior problema de ser no universo do Abrams é que eu me obrigaria a entender aquele universo. Tipo assim, cara, eu assisti o filme duas vezes e meio que apaguei, sabe? Tipo, de 2009 eu assisti uma vez, de 2012, 13, sei lá, assisti duas vezes e apaguei por completo, sabe, esse negócio. Tipo assim, quando eu vejo vocês falando e tudo, discutindo, ah, porque não sei o que é, caralho, não lembrava que isso. E não faço questão nenhuma, sabe, de lembrar. Então, assim, se a série se passasse nesse universo, putz, eu ia ter que ir atrás. Roberta, eu vi os dois filmes, pelo menos uma vez, não lembro nada. Não, mas. Eu lembro muito pouco, eu só de nave gigante, explosão. Assim. Homem vocês... nervoso berrando, vilão malvado berrando. Cara malvadão, né? O exterior de malvadão, tatuagem na cara. Cabeça, homem nervoso de orelhas pontudas brigando. É, tudo escuro. Gente muito nervosa, cara. Muito irritada. Mulheres que tiram a roupa por nada, né? Tem isso também. É, apareceu uma mina verde, que eu me atrevo a chamar de Orion. Porque, que pariu, o que uma Orion tá fazendo ali, meu irmão? Não, puta que pariu. Não, deixa isso pra lá. Eu acho que a gente vai encontrar sentido nesse. Mas, ó, voltando aqui, depois a gente vai falar, tentar esmiuçar isso daí. Então, só pra falar sobre o que foi anunciado no dia 2. Então, tem essa questão de uma nova tripulação e tal. Eles dão a ênfase de que vai ter essa exploração espacial com essa coisa de discutir temas contemporâneos dramáticos. Olha aí, vai ter conteúdo essa porra. Pelo menos é o que estão dizendo aqui, né? E outra coisa também muito importante, e que daí é onde divide muitas opiniões, é a questão de como vai ser exibido. Que é no tal do CBS All Access, que é essa plataforma que eles criaram ano passado, né? Foi em novembro, se não me engano, que foi lançado. E aí eles têm lá muita coisa que já foi lançada pela CBS, séries televisivas do passado, e que daí o que acontece é que essa nova série de Star Trek, ela vai servir pra meio que dar uma guinada nessa nova plataforma. É pra isso que eles estão usando Star Trek pra isso, né? E isso daí remete a como que Star Trek, na verdade, quando voltou a ser produzido depois do fim da série clássica, foi a mesma coisa, né? Porque o plano original era fazer lá o tal do Phase 2, né? Que acabou não acontecendo, a gente sabe por quê. Acabou virando lá o The Motion Picture e tal. Mas inicialmente, o Phase 2 era nada mais, nada menos do que pra lançar a tal da Network, da TV, da Paramount, na época. O que acabou não acontecendo, né? Mas a ideia de trazer Star Trek de volta era pra isso. Então, eles estão repetindo uma estratégia. Que mais tarde, ou seja, isso que eu tô falando lá do Motion Picture, né, acabou sendo lançado o filme em 79. Só que aí em 95, em janeiro, olha só que curioso esse paralelo. Em janeiro de 95, eles lançam, é lançada a UPN, né, que é uma nova rede de televisão, que tem Star Trek Voyager como carro-chefe. Então eles criaram a série Voyager para isso, para levar essa nova rede de TV. Né? Quer dizer, então você vê como que parece que a história se repete. A gente está falando de novo sobre usarem uma série de Star Trek para lançar uma nova maneira. Nesse caso, é uma plataforma digital, né? Que é essa questão, como se fosse um Netflix ou então um Hulu, né? O Amazon também parece ter um serviço parecido. Você tem, acho que o HBO também, né? HBO tem um nome lá que eu esqueci. Mas a questão é, e acho que essa era a primeira coisa que eu queria discutir um pouco mais a fundo, essa questão de que Star Trek é uma marca muito reconhecida, né, e que, por saberem que tem muitos fãs, pegam e usam Star Trek nesse intuito de promover, de tentar capitalizar em cima da marca, né, em cima dessa coisa da fidelidade dos fãs e tal. E aí, em relação a isso, o que vocês diriam aí? Porque eu me lembro, eu particularmente, me lembro muito bem do lance da Voyager, enquanto estava acontecendo, eu vi as notícias sobre isso, né? De que ela ia servir para lançar o PN, né? Cara, eu não lembrava, não sabia disso, não. Também não lembro. É, então. Não tinha nem como saber, cara. Eu não tinha nem internet direito na época. Tinha umas revistinhas só aqui. Cara, na época. Pornografia na internet nessa época, né? O que, que vocês acham em relação a isso? Porque muita controvérsia que está tendo em relação a esse CBS All Access é que nessa plataforma deles é só material da CBS, né? Então, diferente de um Netflix, que você tem é um agregado de coisa, de estúdios, né? Nesse caso é só material da CBS. Outras tem também, a Amazon tem também, não tem? Amazon, tem aquele Hulu, né? Mas a maioria deles são pururri, eles juntam... Quer dizer, eles compram programação de outras redes pra colocar disponível. Eu não sei, acho que é um modelo de negócio dos caras, eles têm... Deve ter alguma base pra chegar à conclusão de que vale. A base que eu sei que eles têm é porque no dia seguinte, né, acho que foi no dia 3, tem um cara chamado Lee... como é que chama? Ele é o fodão lá da CBS. É o presidente, olha só, o CEO da CBS, né? Ele é um cara chamado Leslie Moonves, né? E ele diz que uma das coisas que já foi dito é que as séries de Star Trek no CBS All Access, elas têm uma audiência muito grande, quer dizer, muita gente acessa, né? Pelo menos nos Estados Unidos, as séries de Star Trek por essa plataforma, né? Então, baseado nisso também que eles estão confiantes, né? E aí é isso, quer dizer, também é um serviço novo, como eu disse, começou o ano passado, né? E aí, pelo jeito, eles vão trabalhar esse ano todo de... E dá pra imaginar que eles vão criar outras séries fora de Star Trek também pra alavancar esse All Access aí, né? Mas enfim... Pra mim, a única coisa que incomoda é que não tem nos outros... Só tem nos Estados Unidos, né? Então, ou a pessoa faz um... quer dizer, paga um VPN... Ou não tem acesso e a gente vai ficar dependendo de outras redes. Pra mim isso incomoda bastante. Você pode recorrer à água. Okay. A Ágora, a praça, o conceito de agorismo. É você recorrer ao mercado negro e cinza. Você pode recorrer a um jeito diferenciado de ver a série. As informações torrenciais que aparecem. Eu conheço, tem gente que tem até canal, por exemplo, de Doctor Who, né? Porque Doctor Who, eu acho que demora tempo, enfim, pra sair aqui no Brasil, sempre chega atrasado. E aí tem uma galera que faz transmissão por streaming. Essas séries inglesas, todas elas atrasam, cara, elas são todas inconstantes, assim. Eu não sei sobre se o Doctor Who é assim, mas eu curto algumas séries inglesas, realmente tem, você tem um hiato muito grande entre elas saírem, são poucos episódios. Mas assim, eu, só pra terminar esse negócio do mercado negro, enfim, eu entendo que quando o fã não tem acesso ao material, ele vai dar um jeito, mas assim, por outro lado, eu preferia pagar, sabe? Eu preferia mostrar, pô, galera, olha só. Tipo assim, pra gente não ia ser, sabe, sei lá, se fosse $5, se fosse R$5 por mês. Não, sim, eu pagaria. Pagava feliz da vida. Não, mas é, inclusive, Roberta, o valor é $6, é $5.99. Sim, sim, né? Por isso que eu tô falando, só que lá, tipo, elas ganham em dólar e aqui a gente, sei lá, convertendo, que seja sobre R$10. Pô, sabe, uma hora por semana, enfim, eu pagava feliz da vida. E até pra se desse saber, pô, galera, vale a pena, sabe? Dá pra se dividir, cara? Você, né, a gente pode se juntar e comprar, cara. Usar quatro contas. O jeitinho brasileiro aí, não. Não, só uma pra cada um, porra. Eu não veria problema nisso. Cara, mas eu penso assim, ó. O que acontece? É, o que eu vi também nas informações é que eles falam sobre mercado internacional. Eles dizem que arranjos vão ser feitos, né? Pra conseguir. Pra, enfim, acordos com outros meios de distribuição internacional. Alguma coisa assim eles dizem. Eu até pensei na época que eles dariam um jeito de fazer um acordo com Netflix. Na época, semana passada, né? Que eles... Naquele tempo. É, nossa. Mas enfim, que eles iam fazer um acordo com o próprio Netflix Brasil, por exemplo, entendeu? Só que aí eu também andei vendo umas informações que eles consideram o Netflix, de maneira geral, um concorrente. É um concorrente, claro, né? Então eu já não acho que vai ser por aí. Não sei como é que vai ser também, né? Mas de qualquer maneira, outra coisa também que é dita é que é o seguinte: o primeiro episódio, né, esse que vai estrear em janeiro ali mesmo, não sei qual dia exatamente, esse primeiro episódio vai ser exibido na CBS, na rede mesmo, na network. Ou seja, o cara liga a TV sem precisar pagar nada, ele vai assistir. Aí os outros, né, tipo assim, a primeira dose é de graça, e os outros, né, se você quiser, você paga lá os R$5,99 e você tem o All Access, o material aí, né? Vocês acham que vão ser 23 episódios? Essa é uma das minhas maiores preocupações, não, cara. Então, isso é uma... Então, a gente já vai entrar nessa questão do formato, né? Como é que isso vai ser. Relativo a isso, eu vi muitas discussões, inclusive, nos podcasts gringos aí. O pessoal lá do Track FM, eu sei que acho que é do Ready Room, né? Daquele podcast Ready Room. Eles gravaram um podcast muito bom já no dia seguinte, com o host de lá, com o Larry Nemechek, né? Que é um autor de livros até da nova geração e tal, né? E a questão é que é o seguinte, existe muita coisa pra se imaginar em relação a formato aí, né? Até porque a gente tem os modelos atuais de sucesso, né? De séries que a gente conhece aí, por exemplo, sei lá, da HBO, né? Ou então do Netflix, né? Que são os casos mais recentes, onde a gente tem séries de orçamento muito grande, né? Tipo House of Cards, por exemplo, ou você tem as séries da Marvel aí, que começou com o Demolidor. Então, eu imagino que para uma coisa, para começar agora nessa nova plataforma, depois de 10 anos, quer dizer, eles estavam... Com certeza a CBS olha pro material anterior e fala, putz, 26 episódios, 23 é muita coisa, vai ter um episódio ruim aí atropelando, porque os roteiristas também ficam entupidos de trabalho, tem uma série de questões, né? E até relativo ao orçamento também. Então, o que se imagina é que... Também relativo aos atores, né? Quer dizer, se eles forem pegar atores bons e requisitados, os caras não podem passar, tipo, vários meses na corrida só envolvidos com um projeto só. Os caras têm filmes, enfim, têm outras coisas pra fazer. Nesse aspecto, eu acho que eles vão acabar optando, o que eu espero que sim, por um elenco novo, né? Eu tava conversando com o Torelli online, ele também pensa assim, né, Torelli? Tem que ser isso, cara. Não pode ter gente famosa nessa porra, não, meu irmão. Vai ficar muito caro, hein? Tem que ser gente velha, experiente, tá muito tempo aí no que aconteceu, sabe? Gente nova, boa, começando. Atores ruins também, cara. O ator ruim, cara. Ele tá numa parada legal. Sério, o cara é ruim, não digo ruim, um cara medíocre, né? Ele cresce, cara. Eu curto isso também, cara. Você vai... Todas as séries você tinha atores ruins, cara. Sim. Sabe que hoje eu tava vendo algum episódio de DS9 com o O'Brien. E aí fiquei lembrando, porque há pouco tempo eu tava assistindo algum do início de TNG. Gente, é um absurdo assim a diferença. Acho que o O'Brien melhorou. Nossa! Sim, o O'Brien virou um ator. O O'Brien, nesse meio, ele fez alguns filmes, até ele é irlandês mesmo, eu já vi alguns filmes irlandeses que ele aparece. Pô, cara, sabe aonde que ele aparece como um coadjuvante? Eu reparei isso na época, assim. Na época não, né? Uns anos depois, lá pra começo dos anos 90, já tava assistindo Star Trek Nova Geração e tal, né? Aí eu fui assistir o Duro de Matar 2. Sério? Dá uma olhada lá. Ele é um dos pilotos. Ah, pode crer, mano. Pode crer. Nossa senhora. É, cara. Ah, e tem esse lance do Star Trek, isso é importante pra esse trabalho do braçal de Hollywood, cara. É muito importante pros caras. Mas a questão, então, voltando ao lance do. Ao lance da. De como será o formato dessa série, que a gente não sabe, aqui a gente tá cagando regra feliz da vida, né? Que isso é muito bom. Que é o seguinte, eu acho muito provável também, devido a esses modelos que a gente viu de sucesso, principalmente esses do Netflix, assim, cara. Pô, House of Cards é um puto exemplo, assim. Né, você tem lá 13 episódios, né? E, puta, você tem um arco fechado ali, né? E nenhum todos os episódios importam. E provavelmente, uma coisa que também é muito provável, o que já existe aí um consenso, boa parte dos fãs que comentam aí por aí, depois dessa notícia, e que também muita gente já pensava, quando ficava naquela, como seria uma nova série, e a gente mesmo discutiu isso naquele podcast que a gente fez, é que provavelmente vai ser uma série de episódios que não sejam standalone, né, como era o formato de Star Trek de maneira geral, né? Provavelmente, eu imagino também que vai ser algo serializado mesmo, né? O que vocês acham em relação a isso aí? Alô? Oi? Oi? Opa, vocês ouviram? Eu ouvi, eu só tô pensando na pergunta. Eu tô esperando alguém se manifestar. Não, eu acho que vai ser sério, acho que vai ser serializado e espero que sejam menos episódios. Tipo assim, pra mim a última série incrível que eu assisti foi Mr. Robot, que eu só assisti, enfim, só tem a primeira temporada e são 10 episódios. E é isso que tu falas, assim, como o cara tem relativamente pouco tempo pra contar a história, ele tem que fazer isso muito bem. Então acho amigo, que nesse caso do Mr. Robot... Eu tô falando dela nesse minuto com um amigo meu, ele tá falando mal da série, eu fiz um post sobre a série. Sério? Mas já viu? Não, eu vi, eu puxei uma curiosidade, bobeira, porque eu sou viciado em origem de nome, né? Eu fiquei emocionado do traficante lá se chamar Fernando e falar a origem do meu nome, né? Na série, isso aí, só pra completar a curiosidade. Ele tá falando que é uma merda, sério. Nossa senhora, eu amei, pra mim foi... Nossa! Eu vi um monte de gente elogiando também, fiquei bem curioso pra assistir. É tipo, ah, Valdomiro, tu vai gostar, sério. E vocês sabem que eu tava num desses podcasts que eu ouvi, que já lançaram pelo menos uns 3 aí de podcasts diferentes aí, né? Uma ideia que um cara que ele pensou, assim, que eu achei que ia ser genial, é fazer algo do tipo que nem American Horror Story, no sentido de cada temporada, sei lá, de 10 episódios ser uma tripulação completamente diferente. Ou pelo menos... Cara, seria foda. Por exemplo, imagina uma temporada, 10 episódios, tripulação, exploração espacial. Aí a outra temporada é na Deep Space 20, sei lá. Né? Aí a outra, sei lá, Academia da Frota, sabe, 10 episódios, meu, e aí depois se fecha num último arco, de repente, juntando a galera, ou seja, é que nem a Marvel tá fazendo lá com os Defensores, quer dizer, os caras estão fazendo personagens separados e vão fazer depois um super grupo. Eu tenho a impressão que esses caras da CBS devem estar muito de olho do que tá acontecendo aí no mercado, essa parada toda. Que tudo mudou, né? Referente à televisão em 10 anos, desde o fim de Enterprise, cara, mudou pra caralho. Sabe, a percepção de série de TV, assim, mudou muito, né? Cara, o American Horror History funcionou muito mal, cara, mas eles podem realmente usar de uma maneira melhor. Eu fico imaginando fazer uma temporada só com uma tripulação de monstro, botar o Mugato, o Mugato, cara. Mugato, você desenterrou agora. Botar o Belly e Lokai, botar. Botar aquele Zind insetoide. Lembra daquele Zind insetoide? Não, botar todo os Zind bizarros. Eu queria muito ver um Zind nessa série, cara. Botar o Cocô que matou a Tasha lá, o... Ah! tipo Esquadrão Suicida, cara, só os criminosos. O Balok, que chamar o Clint Howard, cara. Pô, eu queria muito, eu amo o Clint Howard, eu queria muito ver ele numa série do Star Trek, cara. Ah, mas ele participou de um episódio da Deep Space Nine, você lembra? Daquele sim, pass... sim, claro. Quem claro. Que participou? Howard, como é que chama? Clint Howard. Clint Howard, isso. É o irmão muito feio do Ron Howard. O Ron Howard, ele era bonitinho quando era criança. E quando, vocês se lembram da minha história, o irmão gravava comercial e o feioso ia junto, né? É, tá precisando de uma criança feia, uma criança diferenciada pra uma cena aqui, ele não quer participar. Diferenciada. Ah, tá fazendo nada, cara. Posso ganhar também no outro com bonitinho, com ruizinho? Beleza, leva ele, cara. Levaram o moleque pra fazer alienígena, né? Coitado. Esse formato de poucos episódios, acho que hoje em dia acho que é o melhor tipo de formato pra série, viu? E lançar tudo de uma vez como fizeram com o Demolidor, né? É, isso aí. Seria legal. Isso aí eu acho que não vai rolar, cara. Eu acho difícil. Não sei. Sabe por quê? Porque eles têm que garantir subscribers, né? Eles têm que garantir os assinantes. É, se porque se uma pessoa fica um mês, assiste tudo em dois dias e... É, aí você faz e tchau, só pra assistir Star Trek e o resto foda-se, eles não querem isso. E outra, uma coisa que eu vi, ontem eu ouvi o podcast do Trek Movie, eles estão com podcast agora também, né? Aquele site Trek Movie, um grande site aí de Star Trek, né? E os caras conversando, cara, um deles lá também deu uma ideia muito bacana. Por exemplo, se alguém lá dentro da CBS All Access... Como eles têm acesso a todas as séries de Star Trek, é deles, né? Então, vamos supor, acabou o episódio que você viu agora, aí sabe que nem no YouTube, que tem vários vídeos relacionados, aí tem lá, ó, se você quer mais, vamos supor que o episódio foi sobre os Augmented, lá, os humanos geneticamente alterados. Ó, se você quiser também tem esse Space Seed, tem os episódios da Enterprise aqui, tal. Imagina se, pra pegar essa galera nova, né? Olha só, nas outras séries já foi falado sobre isso. Então você, sei lá, você faz com que o pessoal também assista as outras séries. Pra eles é negócio isso. Né? Sim. Cara, eu acho que aqui eu sou o único que tem resistência a 12 episódios, cara. Por quê? Não, porque meu entendimento do Star Trek é que ele é um quadro maior que a gente analisa depois de um tempo, né? Quando é um quadro pontilhista, você só olha as manchas, você olha de perto os pontos, né? Vermelho, azul, amarelo. Mas quando você olha o quadro maior, cara, o que leva tempo pra fazer. E eu percebo isso muito como a Enterprise foi recebida. E como com o tempo a gente passou a gostar dela. É, eu não sei, cara. Acho que o tempo do Star Trek é outro, cara. Eu realmente tenho dúvidas sobre uma série de 12 episódios. Não tinha pensado por esse lado, mas é verdade. É. E aliás, pra mim, esse é o problema. Tipo assim, essa ideia de temporadas que podem se relacionar no final, mas enfim, que são cada uma com uma tripulação, me parece super interessante por possibilitar que a gente veja várias frentes e várias formas de atuação da Federação, mas por outro lado eu acho que pra mim a série vai crescendo ao longo das temporadas, todas elas, menos a original, mas enfim, as outras elas foram crescendo ao longo das temporadas, porque a gente vai começando a se relacionar com os personagens, começa a entender qual é de cada um deles, qual o papel de cada um. É, na verdade, os roteiristas começam a entender qual é de cada um, né? Eles meio que começam de qualquer jeito e depois, vamos... Mas, ó, queria comentar o seguinte, ó, até porque a gente tava falando sobre essa coisa de... Por exemplo, que nem eu tava dizendo lá que o cara disse no podcast, se tivesse essa coisa de você relacionar com outros episódios passados... Isso significaria, assim, se tivesse isso, dá pra dizer, e esse era o argumento dele lá, que seria mais negócio pra CBS se fosse no universo Prime, né? Porque daí você teria, você utilizaria a sua continuidade. Veja bem, porque já que eles não têm, a CBS não tem nada a ver com os filmes, que é da Paramount lá, quer dizer, tá bem separado hoje em dia isso, então eu tenho a impressão que até por uma questão de, porra, a gente tem todo esse material aqui, pô, vamos usar, meu, já tá pronto aí, ó, vamos capitalizar em cima disso. Eu, como? Só os... vamos continuar esse universo que já foi criado aí, ó. Tá aí, ó, vamos usar isso, né? Eu tenho a impressão que isso aí seria a melhor maneira mesmo, porque vamos supor que os caras encontram um jeito de não ficar tão ligado à cronologia anterior, sabe? Tipo, colocando a série 200 ou 300 anos depois de Nemesis, assim. E daí eles não têm que ficar tão ligados na cronologia, mas ao mesmo tempo, vez ou outra, eles têm que prestar uma referência. E isso aí vai ser legal, porque daí não desconsidera tudo aquilo que a gente gosta pra caralho, né? Eu acho que seria interessante isso. E você jogar muito pro futuro, cara, acho que cria alguns problemas até de evolução da tecnologia na série, cara. Você fica amarrado à própria imaginação, cara. Tipo, ou então começa a fazer muita besteira. começa a fazer eu imaginei que uma série de 300 anos no futuro ia ter muita baboseira de viagem no tempo. Ah, mas isso já tem já no século 22 lá com o Archer. Ah. sim, mas eu acho que seria pior. Não, eu acho que eles têm que estar muito ligados no que já funcionou e no que não funcionou muito bem, né, cara? Eu acho que eles têm aí... falou sobre Star Trek Online, eu até concordo, eles podiam usar o momento do Star Trek Online, que é uns 30 anos depois da... 30 anos, não é? Depois da... O Ricardo que sabe aí. Ah, putz, agora acho que era... Depois de Nemesis, né? Depois de Nemesis, seria ok, cara. Teria alguns sobrenomes conhecidos e tal. Pessoalmente, né, acho que... a gente tá de comum acordo aqui que a gente gostaria que fosse no universo Prime, né? Tem impressão que alguém discorda aí? Não. Roberto, você prefere o Abrams Verso, né? Não é isso? Claro! Eu já tava aqui com o mouse no botãozinho vermelho aqui do Skype, caso alguém dissesse, eu prefiro. It's a fake. Assim, o que eu fico pensando, assim, cara, é que eu não imaginava que de repente a gente vai entrar numa fase em que você vai ter todo dia, ou pelo menos com mais frequência, né? Você vai ter notícias, especulações, contratações de elenco no ano que vem, né, cara? 2016 vai ser do caralho, né? Assim, a gente tem... Vai ser legal. Vai ser do caralho, a gente vai xingar pra caralho. Como é que eles escolhem esse desgraçado? Não tem nada. Se bem que agora vai ser diferente, porque não vai ser tipo... Ó, esse vai ser o Kirk, esse vai ser o Picard, né? Então, pelo menos, a gente... Mas, assim, eu particularmente, eu fico muito confiante nessa coisa de que, na minha opinião, eu acho que eles têm que ser inovadores, assim. Eu acho que eles não têm que se pegar muito a prestar referências toda hora. É lógico que a gente quer ver, né, uma referência ou outra. É personagens que vêm e vão. Às vezes pode ter aí umas paradas... Lógico que a gente quer ver o Kill. Lógico que a gente quer ver o Cisco, né? O Cisco tá lá, meu. Pega. O moleque que fazia o filho do Kill era filho dele, do ator mesmo, não era? Sério? O filho do Kill, aquele adolescente? Não era filho dele, de verdade? Cara, será? Acho que. Será? Porra. Não sei, velho. Não sei, eu tô falando merda aqui, cara. Eu achei o moleque. Esse episódio aí que você tá falando é o Q2 da Voyager, né? Mas eu acho que não era, não, cara. Eu tenho que pesquisar aí. Eu não sei de verdade, né? Aliás, agora eu tô pensando na Voyager como um lugar de crianças, né? Eu tava lembrando do berçário da... Ela era uma nave creche, né, cara? Da creche, e aí depois o Kyu ainda resolveu levar o filho pra ensinar modos pra ele. Eu acho que a Jane é a professora, né, velho? Eu nunca entendi aquela guria de chifre de quem caralho ela era a filha, cara. Ah, não, era da Samantha Wildman, que era uma... Era Alferes, né? Acho que era uma Alferes. Parecia, não passava nenhum tempo com a mulher, porra. Não, isso que é foda. Passava mais tempo com o Linux do que com a mãe, né? Uhum. Porra. Imagina, foi criado por um peixe com nariz de peru, cara. Não faz bem pra ninguém, nem pra uma garota com chifre na testa. É verdade, não pode dar um close no nariz do Nilix, né, cara? Senão vai chocar a audiência. É muito errado. O Nilix é muito errado. Aí, essa é uma lição. Não pode existir um Nilix, por favor, cara. Não. Sim, fora Talaxiano. Chega. Vamos fazer uma baixa assinada. Cara, a gente não precisa de nenhum Wesley Crusher, a não ser que seja o Wesley Crusher mesmo, né? Mas nenhum adolescente... Cara, seria legal, brother. Não, seria legal o Wesley Crusher, mas eu tô dizendo assim... Sim, não, ele mesmo. O que eu quero dizer não deve existir um adolescente chato, bobo, sei lá. Não deve existir uma Cass, não deve existir um Nilix. Cara, tem umas coisas aí que a gente tem que seguir. Mas eu fico pensando como é que eu consegui trazer o Wes pra esse, tipo, sei lá, porque ele acabou tão errado na história. Mas ele apareceu no casamento, cara, parte dali, no casamento. Ah, dali. Tá, mas... Mas no casamento, eu acho que... Apareceu, que cortaram, coitado, né? Mas, falando nisso aí, ia ser legal o Wesley Crusher, capitão de uma outra nave lá, que participa de vez em quando na série. Eu ia gostar pra caralho, cara. Gente, mas o cara saiu queimando pontes, ele foi embora queimando pontes, sabe? E aí, tipo, voltou, tá, beleza. Vai que ele perdeu os poderes, ele tá, sei lá, meu, eu fico pensando que ia ser legal, ele com esses conflitos de voltar à humanidade, sabe? E hoje em dia, o Will Wheaton é um ator legal. Perdão presidencial, cara, não tem presidente da federação, cara, eu lembro de um filme que tem um cara que eu achava que era Klingon, Mas que porra de espécie era aquela? Ah, não, na Deep Space Nine também aparece um presidente da federação naquela época lá, que é de uma raça esquisita lá também. É, também os caras que ninguém nunca viu, cara. Conheço um gato, daquela espécie gato. Ah, é? Kaitiano, né? Ia ficar amarradão fazer um presidente gato. Tá, mas olha só. Essa frase tá estranha, hein? Olha aqui, mas esse negócio de trazer personagens, eu acho que a Seven também, tipo, a Seven teria uma boa justificativa. Puta, ó. Ia ser do caralho, hein? Ia ser do caralho. Eu sempre quis ver, ó, uma coisa de sonho nerd, eu sempre quis ver um diálogo da Seven com o Picard. Porque essa coisa dos Borgs, sabe? Essa ligação com os Borgs. Como que é a visão? Como que um olha pro outro? Porque pra ela, pô, você é o Locutus. Você foi o cara, né? Em algum momento, na minha cabeça aconteceu. Cara. Não, é que tem um quadrinho que foi lançado pela IDW ano passado, ou retrasado. Eu tinha visto alguma coisa. Cara, eu sempre quis ver isso. Quem sabe, puta, cara. Aí que legal, assim, voltando ao lance da notícia, uma coisa que eu pensei, eu lembro, isso foi uma coisa que tá muito claro na minha mente, assim, eu quero acreditar nisso, que assim, por mais que seja a série, sei lá, no Abramsverse, ou que continue o Universo Prime no futuro, sei lá, ou uma nova linha temporal, sei lá. Alô, eu acho que a Roberta desligou, hein? Não, tô aqui. Não, eu tô zoando, que ele falou... Que vai ser no Abramsverse. Não, mas... Abrir mais uma linha temporal, cara, você acha que isso seria saudável? Não, mas assim, independente disso, assim, eu quero dizer o seguinte, que com certeza, e eu quero acreditar nisso, com certeza vai ter uma participação especial um dia do Patrick Stewart como Picard, sabe? Com certeza vai ter uma... Meu, que nem a Kate Mulgrew, hoje em dia ela tá popular pra caralho lá com Orange is the New Black. Então seria negócio pros caras... Sério? É, cara... Pô, vou começar a ver, então. Minha mãe assiste e vive falando, mas tudo que é episódio, começa a ver. Não tô dizendo, eu gosto da série, mas independente dela ser boa ou ruim, ela é popular hoje em dia, né? Uh-huh. Então eu penso assim, porra, seria negócio pros caras chamarem ela, ó, a Janeway aí de novo, sabe? Pra um episódio, sei lá, de Viagem no Tempo, seja lá o que for, né? Então eu tenho a impressão que vai ter esses crossovers. Cara, eu tô torcendo por isso, na verdade, entende? É só você ver que teve na nova geração, no primeiro episódio, tá? O McCoy presente, né? Teve aquele Helix que o Scott apareceu, né? Oh, uma coisa que eu tava vendo, ouvindo esse podcast de Trek Movie, eles apontam também uma coisa muito legal, é que toda a série de Star Trek, toda, toda a tripulação teve um personagem anterior sendo reaproveitado, pelo menos pro primeiro episódio, ou no caso da série clássica, o Spock, né? Porque o Spock não é da série original, vamos dizer, ele é do primeiro piloto que não deu certo. Né? E aí na nova geração você tem o McCoy, na Deep Space Nine você tem o Picard aparecendo no primeiro episódio, na Voyager você tem o Quark, né? Lembra? E daí na Enterprise você tem o Zefram Cochrane, né? Acho que seria só isso, né? Mas a questão é, ou seja, os caras vão, eu acho que eles vão querer fazer uma ponte, se for o Universo Prime, ou mesmo se não for, eu acho que eles vão dar uma desculpa de ter alguém lá, sabe? Que nem... Passar o bastão, né? É, assim, cara, eu acho que... A série antiga é valchando a série nova, né? Dando sim. Aprovação dela. Porra, cara, isso aí ia ser do caralho, né? Fala a verdade. Sim. Então eu tô muito empolgado com os possíveis crossovers que podem ter aí, cara. Puta, enfim, nesse ponto eu me coloco bem otimista, assim. Na minha opinião, independente de que universo vai ser, eu acho que vai ser legal pra caralho essa série, cara. Tenho a impressão que sim, viu? Cara, e quanto a Capitão, essas paradas, né? Pô, vamos falar disso aí, cara. Vamos imaginar, né, cara? Porque, porra... tendo em vista, né, que eu imagino que o pessoal das... Ah, uma coisa que eu não falei antes da gente falar sobre isso, né? Quem são os produtores, né, que foram apontados pra série? O produtor executivo é o Alex Kurtzman, que é co-roteirista e co-produtor dos filmes aí novos. E também uma mulher chamada Heather Caden, ou Caden, né? Esses são os produtores executivos. Ainda não foi dito se um dos dois vai ser o showrunner mesmo, né? Muita gente acha que vai ser o Alex Kurtzman, muita gente acha que ele vai contratar ainda esse head writer aí, esse showrunner, né? O que acontece? Não vai ter nada a ver com a Bad Robot lá do J.J. Abrams mesmo. Uhum. Isso aí já foi apontado, não vai ser. E isso é uma coisa que também pode indicar que não se trata do universo Abramsverse, né? Porque é outro chamado Secret Hideout, que é do Kurtzman, né? E aí, cara, isso levantou várias especulações. Por exemplo, vocês lembram que o ano passado o Robert Orci, ele foi tirado do novo filme, né? Uhum. Inclusive, o que dizia na época é que porque o roteiro dele, que ele era pra ser o roteirista, o roteiro dele... Não, ele era pra ser o diretor, né? Acho que era o diretor. E aí parece que o roteiro, sei lá, não lembro agora, era muito tracky, né? Um homem justo, um homem bom, um homem que merece ser louvado. Então, cara... Eu morreu pelos nossos pecados, um mártir da casa. Não, mas olha só, aí o que estão especulando por aí é que talvez a Paramount tenha tirado ele, ou um acordo foi feito entre a CBS e a Paramount, então talvez... Foi um acordo, ó, vem pra cá fazer uma série e deixa os caras aí com o filme e aí, enfim, essa parada mais track vai ter na série, vamos dizer, entendeu? Imagina, de repente, isso é algo que pode ser... E como você me lembrou, é o cara do Fringe, né? Eu curtia muito Fringe, cara. É muito bem amarrada a história. Lost eu acho uma merda. Eu não consegui passar da terceira temporada, mas o Fringe é muito legal. Então, eu tenho a impressão que assim... O Orsi, ele é muito criticado, né, com razão, vamos dizer, também porque ele tem participação no... Acho que nos Transformers, ele tem participação também nesses filmes de Star Trek também, que é cheio de furo de roteiro. Então eu tenho a impressão que esse cara, ou esses caras, assim como o Kurtzman, na TV, eu tenho a impressão que de repente eles sejam, né, possam desenvolver melhor e não sejam os mesmos... A versão deles no cinema é tipo a versão do espelho, assim, digamos, né, cara? Então... Sim. Com certeza, talvez lá tenha uma. Eles tenha mais intromissão de executivo, tenha mais gente podando que os caras querem fazer, então não tem a voz mesmo. Então. Mas ó, isso aí era só pra gente tentar entender e tentar. Assim, eu acho que na verdade isso indica que a gente não tem como ter certeza. Eu não acho que é mais certo que seja no universo do Abrams. Porque tem muita coisa aí mostrando também que pode mais ser, na verdade, o Prime, ou então um outro. Alternativa, mas eu acho que, pensa bem, os caras já têm um catálogo de 5 séries na CBS All Access, sabe? Eu acho que eles vão tentar capitalizar em cima de tudo isso, entende? Eu acho que comercialmente é mais viável até, né? Sim. E é óbvio que eu torço por isso, né? Então... Agora, Torelli, você tava falando aí sobre lance de... Enfim, agora a parte divertida, né, cara? Tripulação, nave... Como é que vai ser o setting, né? Quer dizer, como que vai se dar isso? Enfim, o que você acha, cara? Cara, aquilo que eu te falei, cara. Eu pensei muito sobre a guerra com o domínio e as naves que eles recuperaram. Talvez adaptar a tecnologia. Ser uma nave alienígena. Ou mesmo uma nave de outras espécies da Federação, uma nave vulcana, talvez, ou andoriana, um capitão alienígena também seria muito interessante, um andoriano. Assim. Sabe o que eu acho, cara? Sabe o que eu acho que eles vão fazer? Eu acho que se for um capitão alienígena, vai ser um alienígena mais light, assim, tipo que nem um trio. Mais humano, né? Não, sabe que nem um trio? Era só com uma prótese na cara. Um bajoniano seria interessante. Cara, eu fico imaginando... esses que não sejam tão... Você não vai colocar um nausicano, né? Aí é foda. Cara, indo pra aquele lado que você falou, de cada temporada ser um arco fechado, né? Uma tripulação diferente, a possibilidade é infinita. Inclusive aquela que a gente tava conversando, que eu queria muito ver uma série que fosse sobre os Klingons só, a visão do outro lado, né, a visão do de como os Klingons, a cultura Klingon talvez seja a cultura mais desenvolvida do universo, eu tô falando desenvolvida em relação a meu Deus do céu, a informação que você tem sobre ela. Talvez pôr a palco de Vulcano. Os Vulcanos são chatos, cara. Ninguém quer ver uma série com Vulcano, pô. Ah, eu queria. Eu ia adorar. Nossa senhora. Eu acho que você não ia adorar, não, Roberto. É só você assistir Enterprise. Eles são muito interessantes como figuras de background. Eles são muito ricos nesse sentido. Agora, focado neles, eu acho que seria um saco. Focado. Ele é aquele cara que... O Vulcano é aquele cara que te puxa pra realidade, né? Meu irmão, para com essa merda. Presta atenção, cara. Isso aí, assim. Mas uma nave Klingon acho que seria muito legal, cara. Cara, eu acho que... Eu não sei se eu gostaria, não, cara. Eu acho que, na verdade, seria legal se fosse bem homogêneo, assim, sabe? Mas bem mesmo, assim. Por exemplo, uma coisa que nunca teve, né, que seria bem audacioso, é colocar um tripulante, um alienígena não corpóreo, por exemplo. Entendeu? Que é uma coisa que nunca teve na tripulação. Imagina, um alien não corpóreo, cara. Pra ser o diferentão, né? Que nem eu tinha o Spock, o Data. Ou então que nem na Deep Space Nine, que você tem vários diferentão, vamos dizer, né? Você tem o Odo, que é o mais proeminente, mas você tem também a... Cada um tá tentando se descobrir, a Dax. Aliás, o simbionte Dax poderia estar também, né? Por que não? Sim, putz, isso aí, que divertido que ia ser. Isso aí é uma coisa bem, bem plausível, né? E que, nossa, ia ser uma puta referência legal sem precisar usar as mesmas atrizes, cara. Olha aí que legal, né? Sim. Então tem uma... Boa, pode ser ator. E você teria referência a outra série sem forçar a barra demais, cara. Isso é uma coisa natural. É, né? Eu acho que a melhor maneira de você continuar sendo Prime, mas sem ser pesado demais e sem afugentar novos fãs, porque acho que o foco tem que ser novos fãs, é você não exagerar no fanservice, não exagerar em referência. Por isso que eu acho que... É ser agradável, né, cara? Não ser aquele babacão. É, cara. Eu sou constantemente com as paradas que eu curto, né? De sair cagando. Ah, meu irmão, onde é que tu tava em 97? Eu tô muito babaca, cara. Eu mereço apanhar por isso, mas eu... Assim, eu devia ser agradável com as pessoas. Assim. Pô, você já sabe que eu, né, cara? Devia trocar uma ideia legal. Pô, meu irmão, tenta ver isso aqui também, que é muito legal, cara. Não, eu vou lá mesmo. Ou seja, é aquele negócio, você só é fã se você conhece essa raça obscura aqui. É, volta e meia eu tomo um pau nos caras que sabem mais do que eu, cara. Aí eu fico na posição do moleque que não sabe de nada. Ah, cara. É, eu faz tempo que eu tô nessa, sempre, eu tô sempre nessa de que faz... Meu, não adianta, sempre tem alguém que te surpreende, cara. É foda isso. Sempre. Voltando essa questão aí de setting, né? Como é que isso seria? Eu acho que uma coisa que poderia ser... Olha só que... Puta, isso eu acho que ia ser legal pra caralho, assim, cara. Se os caras... pega uma coisa que faz parte do J.J. Abramsverse e que também afeta diretamente o Prime. Você já une os dois. Não vai ser estranho nem pra quem acompanhar a partir do filme de 2009 e nem pra quem é velhaco que nem a gente. O que, que o cara pode pegar? A destruição de Romulus. Porque isso afetou, de fato, o universo Prime, né? Pô, isso aí já é um mote fudido, a reconstrução, que é o que os caras fazem no Star Trek Online, explorarem essa parada aí, né? O que vocês acham disso aí? Não, achou do cacete, cara. Ia ser show de bola, cara. É uma coisa bem grandiosa pra se fazer, cara. É, só imagina se você coloca aquele lance de um senador romulano ambicioso, né? Que nem tem aquele... No Star Trek Online tem um cara lá, né? Que é um reformista, né? Que ele não quer os velhos... Ele não quer saber de Tal Shiar nem nada, mas aí das sombras tem ainda resquícios da Tal Shiar, né? Tipo... Sim, ou então a gente da Tal Shiar, a Tal Shiar continua agora trabalhando para interesse próprio, para sobreviver, né? No universo você não tem mais um governo central, né? Porra, sabe, coisas como, por exemplo, o Wormhole desapareceu, aquele lá do Cisco. Então eles não tem mais aquela parada aqui. Isso aí dá muito poder pra federação, pra frota, né, sei lá. Sim, sim. Então tira essas paradas que deixam ela muito overpower, assim, sabe? E deixa... Isso é essencial, cara, isso é essencial. É, cara, deixa a federação meio enfraquecida, sabe? Eu acho que vale a pena mostrar essas coisas, tipo, pra ter bastante conflito, assim. Porque na época da nova geração, apesar da série ter sido bem sucedida, cara, era tudo tão... Sabe, parecia que eles nem precisavam explorar mais nada, tava tudo resolvido, a federação é grandiosa, é tudo maravilhoso. Eu acho que uma coisa... no parque, né? De repente uma coisa legal seria mostrar que o negócio tá meio feio aí, não tá... Já não é mais aquela, vamos supor, a opinião geral, a opinião de massa, já não tem mais aquela coisa de que é um consenso a federação ser uma coisa boa, sabe? Então, de repente, né? Você lembra na Enterprise, o movimento separatista marciano? Isso! Você pode ter um movimento separatista no quadrante inteiro. Sim, algo do tipo, né? Em todas as outras séries, a partir de TNG, já tem os Maquis, que já mostram, e tipo assim... Bons argumentos e gente boa passando pro lado dos Maquis. Então ali também já mostra uma certa quebra, assim. Eu gosto dos Maquis, eles continuam sendo bons depois de passarem pro outro lado. Mas, ó, Roberto, você falou uma coisa muito legal, porque imagina se tem um crescimento, tipo assim, 100 anos depois. É, tipo assim, passou 100 anos, né? Vamos colocar assim. Aí, eis que descobre... Puta, vamos reviver a ideia dos Maquis, ó. Porque naquela época esses caras foram pioneiros, né? Descobriram que a federação é uma farsa, sei lá, sabe? Então, isso aí eu acho que seria uma coisa interessante pra ter conflito mesmo, hein? E qual seria... existe algum aftermath em relação ao que aconteceu com os Cardassianos depois da guerra com o domínio? tem no último episódio, mostrado só brevemente, né? Assim, uma resolução de fato você só vai ter nos livros que vai mostrando isso mais a fundo, assim, né? Eu não leio, eu não tenho saco pra espalhar essas tipo de coisa. Mas seria interessante desenvolver isso, cara. Desenvolver como eles vão reconstruir, né, o mundo deles. Mas da mesma forma também tem os Changeling, como é que eles vão. Quer dizer, será que o Odo vai conseguir mudar o coletivo deles? Vai conseguir mostrar? É, essas coisas, quando eu acho que se aprofundar demais nisso, eles não vão, assim, sabe? Eu acho que se aprofundar de fato, eles não vão. E na minha opinião, eu acho que eles nem devem. É, eu acho que vai ser difícil. Eu acho que não vai dar pra aprofundar se vão se tomar o formato que estão tomando atualmente de temporadas pequenas, né? Não, mas ao mesmo tempo, você não vai ter mais aqueles episódios standalone, assim, que eles não têm relação nenhuma com o que tá acontecendo ao redor. Sim, então... Tá, mas olha só, mesmo em temporadas pequenas, talvez assim, eu acho que realmente acho que não vale aprofundar, porque tem ainda mais um monte de negócio pra explorar. Mas assim, ó, dá um drop, assim, ah, pô, aconteceu tal e tal coisa, depois que os cardassianos começaram a se recuperar, eles deixaram de lado essa besteira de guerra. Ó, sabe? Tipo, só dá umas referências, assim, que a gente pensa assim, poxa, que legal. Ah, legal, isso é legal, né? Você só fala em diálogos, alguma coisa de vez em quando, mas sem, tipo assim, eu acho que eles têm que criar uma mitologia nova, sabe? Porque cada série, né, tem que ter o seu background específico, aquela coisa de que cada série de Star Trek, você pega coisas do passado, mas expande para seu próprio pequeno universo ali, né? Vamos dizer que Enterprise é o seu pequeno universo ali, nova geração também, cada uma delas, né? Deep Space Nine ainda mais, né? Então eu acho que essa nova provavelmente vai seguir essa parada de ser algo realmente novo, né? Mas sim, com de vez em quando você tem diálogos, alguma coisinha ali, de, né? Se for no Universo Prime, né? Provavelmente. É, mas eu acho que legal realmente é isso, assim, porque na verdade elas... Tu vê, por exemplo, esse negócio dos Maquis, perpassou 3 séries e sempre foi interessante. Tipo assim, nunca foi o foco. Sei lá, em outro episódio foi o foco, mas em geral não era o foco. Não tirou a possibilidade das séries explorarem suas características, suas peculiaridades e tal. Enfim, cada série foi no seu caminho, sabe? Mas essa história dos Maquis perpassou todas, era uma história que era super interessante. Então, para mim, se fosse assim, ia ser bacana, sabe? A gente ficar sabendo o que aconteceu, como é que foi a história dos últimos 100, 200 ou 300 anos, e sem tirar o foco da nova série. É, isso seria legal. É, eu fico muito esperançoso, assim, de os caras criarem um setting, assim, bem bacana, assim, bem... E que seja bem moderno, né? E que nessa questão de discutir temas contemporâneos, assim, fazer aquelas alegorias, que isso seja bem ousado, né? Fala a verdade. Sim. Até porque tem muita coisa pra ser dita, né? Do que a gente vê em noticiário aí e tal... Estupidez de maneira geral que a gente vê por aí, né, cara? Eu espero que eles peguem leve no CGI, cara, porque daqui a 10 anos achar tudo horrível, não. Usem comedidamente, cara. Ah, e sem como que fala aquele jogo de luz que o Abrams faz, que... Ah, Lens Flares, né? É. Nossa senhora, o que é aquilo? Muito brega. Ah, mas no Into Darkness já reduziu pra caralho, né? Vocês lembram? Ah, porque todo mundo tava reclamando, né? Também se não reduzisse naquele lá. É porque eles entraram na escuridão, cara. Então, olha aí. Engoliu o brilho do... Verdade. No próximo, a Enterprise tá com problema de iluminação, não vai ter mais isso. Cara, eu amo esse clima que você viu nos filmes, aquela luz baixa de piano bar, sabe? De saguão de hotel, cara. Eu acho muito foda. É verdade, né, cara? Tudo como se fosse meio no ar, assim, né? O bagulho. Eu adoro isso, brother. Eu adoro aquela cara de coisa dos anos 80, cara. Carpete. Foda-se, eu me amarro muito. É legal, né, cara? Aquela fotografia saturada, né, cara? É legal pra caralho. Sim. O Kung Fury conseguiu resgatar bem essa parada aí, né? Apesar do CGI. Qual? Né? Kung Fury. Cara, tem um filme legal chamado... Cara, esqueci o nome. É Bike Kid, eu acho, é um moleque que anda de bicicleta, tipo um Mad Max com um BMX, cara. Que é na mesma levada do Kung Fury, só que é um filme mesmo, né? Eu recomendo pra vocês. Pô, quero ver. É, Roberto, você chegou a ouvir aqueles podcasts lá? Eu ouvi um deles, o do Trek FM. É, não, foi só o que eu ouvi. Ouvi todo aquele. O que você lembra, assim, que você achou interessante, ou sei lá, que você queria trazer? Ah, o negócio, eu achei bem bacana a ideia. Eles estavam falando sobre a possibilidade de reaproveitar cenários. E aí falando quão provável seria deles reaproveitarem algum cenário e tal. Já venderam tudo e os outros cenários são dos filmes. Eles leiloaram, a Paramount tem tempo de leilou a coisa, não é? Sim, leilou uma boa parte. Você sabe que é interessante, é uma coisa que eles falam também nesse podcast, que eu não sabia, né? Mas, por exemplo, a Voyager, quando ela estreou em janeiro, né? Ela tava... O que acontece? Ela não entrou em produção antes da... Porque, assim, naquele mesmo ano de 94 ali, onde a Voyager começou a ser produzida, eles tiveram que esperar o fim da produção do Generations para daí poder reutilizar os sets, para daí sim poder filmar o primeiro episódio, né? Então, aí nesse podcast eles levantam até essa questão de que provavelmente, uma coisa que pode ser que seja no universo do Abrams, é porque eles têm que reutilizar o cenário, vamos dizer, né? Pra não ficar tão dispendioso, né? Sim, eles podem repetir o cenário sem repetir a história dos caras, entendeu? Sim. Pode pintar de outra cor, já... Pô, daquela luz que fica mexendo, meu irmão. Já usaram aquilo mas tanto também tem filme, outro... cara. Eles também falam que tem poucos cenários. Tipo assim, relativamente... eles fizeram um número bem pequeno de locações, entre aspas. Poucos cenários pra esse filme do Abrams, que a maioria era a tela verde, era tela isso. Tela verde e a cervejaria, que eu nunca entendi aquela merda até hoje. Por que que o motor da nave é uma cervejaria? Eu fico pensando, depois que fizeram, a cervejaria muda de local, acaba. Mas é onde aquela merda, se a nave é a mesma? Cara, o foda é que na época dos filmes da clássica e nas séries da era moderna, vamos dizer, eles tinham lá um diretor de arte de produção ali de cenário, que era o Herman Zimmerman, que fazia um trabalho excepcional, sabe, ele pegava às vezes pouca grana, que eles não tinham tanto assim, e fazia aquela coisa que você vê que funciona para aquilo, é uma engenharia do futuro, ok, sabe, que é bonito, é bacana de se ver, de cada uma das naves da Voyager, enfim, e aí eu fico imaginando, porra, chamasse esse cara, aí chamaram não sei quem para fazer essa merda dessa cervejaria ridícula, cara. Isso é uma das coisas que eu mais detestei, cara. Nossa. Eles não fizeram nada, cara. Eles foram numa cervejaria e filmaram, porra. Lá da Budweiser, né? Eu nem sei. A verdade é que eu nem sabia que era uma cervejaria, eu tô deduzindo. Não, mas o Ricardo que tinha me dito aí num podcast. É, a Budweiser mesmo. Caralho, bro. Foi um chute engraçado. Bom. Um chute bem aproximado. Fã de Star Wars mesmo, ele falava assim, é tudo muito tosco no Star Trek. Dá pra ver que o nego pegou aquilo no lixão e pintou. Falei, e você acha que Star Wars é diferente? Ninguém comprou roupa, uniforme militar da Segunda Guerra e pintou tudo, cara. O capacete dos caras do Império era capacete de nego de navio, da artilharia. O pessoal faz isso direto em filme, cara, eu acho muito barato. E isso que você falou, você tem que ter um cara que sabe fazer isso, cara, pra ficar legal. Não pegar porra de uma cervejaria. Não, cara, é aquele negócio, você quer ser diferente, mas a que custo? Você quer ser diferente só por ser... ou porque fica realmente melhor, mas não ficou melhor, cara. Tanto que no Into Darkness ficou muito bom quando eles refizeram, eles têm uma parte da engenharia lá que já parece mais como a engenharia, como a gente tá mais acostumado, funciona melhor, parece uma nave, né? Agora essa porra de Budweiser aí é ridículo, cara. Você lembra que a gente conversou também sobre isso, continuando na engenharia e no... com o Simon Pegg? Eu amo o Simon Pegg, cara, eu acho um cara engraçadíssimo. Que eu gosto desse filme de Adams é quando o Simon pega. Mas é muito ridículo, cara. Aquela porra daquele Jawa que anda com ele, meu irmão. Que merda é aquela? Jawa. Bicho não é nem na federação, cara. O que ele tá fazendo ali, meu irmão? De que cor ele tirou aquilo, bro? Ele adotou, é filho dele, é filho adotivo, é namorado. Aí o filho da puta vai e me inventa porra, teletransportador que tá de planeta pra planeta. Então se for no universo de Adams. Babou, nave espacial. Ai, adoro a revolta. Não, mas e pior, Torelli, o pior de tudo é que não contente em fuder com esse novo universo, né? Foda-se o novo universo. O cara fode com o Prime, porque o Spock, Nimoy, ele fala que foi o Scott do universo Prime que deu a porra da equação transdobra lá, meu. Então quer dizer que o Scott, do universo normal, já tinha essa merda, e aí, como é que fica isso? Como é que isso fica? Que porra é essa, cara? Foi isso, meu irmão. Agora que eu me liguei realmente, cara. Olha aí, ó. O cara, em vez de cagar só o universo dele, ele pega e caga o anterior também, né? É, ele vai ser maluco, caga na mão e passa merda na parede, né? passa merda na vizinhança. Falando disso, porque uma coisa que eu até tô... Depois dessa notícia da nova série, eu tô numa onda meio otimista, assim, meio, né, maluca, otimista, que eu tô até achando que o Star Trek Beyond vai ser um filme legal, cara. O que vocês acham dessa... Eu achei tão interessante a tua visão. Eu não tô olhando nada sobre isso. Também não. Eu vejo alguma coisa esporadicamente que aparece na minha timeline aí, né? Mas eu, de fato, não tô interessado, assim. Mas eu tô achando que... Os caras vão tentar diferenciar. Eu tinha dito isso num podcast. Tipo assim, os dois primeiros filmes do Abrams, eles querem ser mais Star Wars, né? Então eu tenho a impressão que agora, porque Star Wars tá de volta mesmo, que agora eles vão tentar ser diferente disso. Entendeu? Ou seja, pra ser diferente é só ser Star Trek, né? Então eu tenho a impressão que por causa disso, e porque também muita gente, sei lá, choveu muitas críticas, né? Por parte de fãs, né? Eu tenho a impressão que eles vão querer fazer um pouco bonito, entende? Eu acho. Tô sendo otimista, né? Bem otimista. Tomara que tu tenhas razão. Pelo menos que o último seja alguma coisa, né? Não, mas não é o último, não, cara. Já foi anunciado que vai ter o 4, 5 e por aí. Ah, o cara do Velozes e Furiosos, que o cara dirigiu algum Velozes e Furiosos aí que vai dirigir essa porra. É isso mesmo. Ah, eu não me lembro dessas coisas, viu? Eu sei lá, meu irmão. Eu não sei. Enfim. Não, a gente acaba assistindo porque é de Star Trek e depois a gente vai fazer podcast, né? Vai, não, isso é certeza, isso é certeza. Mas, ó, eu tô falando disso também porque eu acho, assim, pelo menos eu quero pedir a opinião de vocês aí, porque eu tô achando que mesmo que a Paramount não vai ter nada a ver, né, já foi anunciado que não tem nada a ver com a CBS aí na nova série, será mesmo que não vai ter nenhuma referência à nova série? O que vocês acham? Nada mesmo? Como assim? Pera aí. Algum tipo de referência, algum tipo de, sei lá, vamos supor, já preparando o terreno pra nova série, será que não vai ter nada mesmo? Filme? Eu fico na dúvida, não sei não, hein. Eu acho que não precisaria fazer uma referência no filme sobre a nova série. A não ser nos créditos finais, assim, aguarde 2017, nova série. Melhor que essa merda. Tá, olha só, pensando bem friamente, o que a Paramount ganharia com isso? Porque, tipo assim, as pessoas já estão no cinema assistindo esse filme, sabe? Tipo assim, a série ganha com o filme. Talvez a CBS devolver a gentileza, de alguma maneira, sei lá. Não, e outra, né, quando você, vamos supor, que nem todo filme atualmente, você tem vários spoilers antes, você tem várias informações do tipo, ah, vai aparecer tal coisa, isso serve pra alavancar a bilheteria também. Então, vai que os caras pensam, olha aí, tá tendo muito interesse nessa nova série de Star Trek, vamos colocar uma referenciazinha, vamos supor, aí os caras lançam uma notícia, ó, no filme fará uma referência a algo que aparecerá na série. Essas coisas de hoje em dia ter parada de universo compartilhado. Isso é muita coisa de J.J. Abrams, cara. O maluco fazia isso muito quando ele ia pra convenção sobre Lost. Não, então, e vai aparecer um mapa ali, tem uma relação, vocês fiquem ligados, não tinha porra nenhuma a ver com nada. Não, porque, então, eu penso assim, que hoje em dia a moda é transmídia, universos compartilhados, né? Por isso que eu acho que, pensando nisso, vendo as estratégias de outros estúdios, né? Tipo Marvel, né? Obviamente, que é o mais proeminente hoje em dia, né? Então, eu não sei, eu tenho minhas dúvidas mesmo se não vai ter nenhuma relação, assim, sabe? É que se pensar na Marvel, os filmes da Marvel, eles ocorrem no mesmo universo, né? São todos eles acontecem no mesmo universo. Até mesmo o Agentes da S.H.I.E.L.D. e o Demolidor, eles são no mesmo universo. Se o filme a série de 2017 for no universo Prime, não teria por que acontecer essa referência. Agora, se for no universo do Abrams, aí... Então, eu levanto essa questão porque até agora não foi confirmado de fato, mas de fato mesmo, que não é no universo do Abrams. Não tem assim... Não é porque eles dizem que não tem nada a ver com Star Trek Beyond que isso elimina a possibilidade de ser no Abramsverse. Ah, sim. Não, né? Se for no Abramsverse... Aí sim, poderia ter citado, no filme poderia ter citação ou alguma referência. Agora, se não for, aí eu acho que dificilmente teria alguma citação no filme. Cara, mas aí que tá o lance. O que Que citação seria? Em que nível, cara? Ia fazer ponte? Sabe como, cara? Se, por exemplo, e isso é uma coisa que num desses podcasts alguém levantou e eu fiquei meio assim, putz, sei lá o que pensar disso. Vamos supor que a nova série é sobre o Capitão Sulu na Excelsior. E aí o John Cho lá sai do filme e vai pra série. Ah, tá falando do Sulu novo, né? Isso, o Sulu novo. Entendeu? E se, entendeu? Isso seria uma possibilidade. Né? Uhum. Então. Cara, eu não confio num Sulu que não beija homens. e não confio num Spock que beija homens também. É. Enfim, eu achei até certo ponto interessante, mas eu pessoalmente não quero que seja no Abramsverse, né? Então, sei lá. Né? Sei lá o que pensar. Pessoal, então vamos partir agora para considerações finais, tá? Eu acho que a gente discutiu bastante e a gente sabe que a partir de agora, aqui no Sessão 31, toda hora, sei lá, vez ou outra vai ter um podcast ou a gente vai trazer essas notícias que vão começar a surgir, né? Afinal de contas, 2016 é o ano de Star Trek por várias razões, né? A gente tem aí, além do 50º aniversário, esse novo filme aí, e tudo relacionado a essa nova série aí, né, cara? Que isso sim chamou nossa atenção de uma forma que, enfim, a gente nem esperava, né? E eis que temos aí isso pra ficar comentando e dissecando, né, o ano inteiro que vem e sei lá até por quanto mais tempo aí, né? Isso daí vai ressuscitar os sites de Star Trek, cara. Eu só quero que lembrem que tinha o Sessão 31 quando, né, antes de ser legal, certo? Aí, ó, pode ser sobre a Sessão 31, meu. Olha aí, quem sabe, hein? Poxa, acho uma baita ideia. Tem tudo a ver com o nosso momento atual de NSA. E no filme anterior até teve mesmo uma versão da Sessão 31 militarista lá, né? É, a Genial fez a nave Vingança. Nossa, que nome genial, cara. E os caras vão esconder ela onde? Dentro do Sistema Solar, por que não, né? Uma nave enorme chamada Vingança, cara. E um sistema de segurança excepcional, né? Porque o Scott chegou e falou assim, licença, posso entrar? Pode, fica à vontade. A nave Vingança é a cara da frota, é tudo que a frota representa, a vingança, cara. Acho que isso aí... Klingon se chamaria Vingança, cara. Isso me fez pensar num negócio que eu ia perguntar pra vocês. O que essa série poderia trazer que seria uma decepção pra vocês? Pô, boa pergunta, hein? Pra mim, vou começar então, que me vê aqui, né? Pra mim, acho que uma decepção seria se... uma real decepção seria se fosse uma série muito cínica, entende? Onde você não tem aquelas discussões... Mas já foi dito que vai ter coisas de, sei lá, temas contemporâneos dramáticos, mas a gente não sabe de fato se vai ser aquele clima otimista, a humanidade como seres humanos evoluídos, né? Eu acho que isso daí... tem que ter, não tô dizendo que tem que ser daquele jeito rodemberiano exagerado, mas eu acho que me decepcionaria de fato se não tivesse essa essência. Eu quero, na verdade, como sempre eu falo, eu quero a essência. Os detalhes são secundários, cara. Tem que ser Star Trek, né? E vocês aí? Pra mim também decepcionaria uma série muito rasa, tipo, só perseguição e explosão. Me perderia muito fácil. Enfim, uma série... Olha, pergunta difícil. Ah, vai falando aí, Tarelli, daqui a pouco me cara. Sem adolescentes e sem cozinheiros com nariz de peru já tá bom pra mim. Tá louco. Podiam trazer o doutor de volta, cara. Puta, cara. Pelo menos o doutor Zimmerman, né? Porque ele pode envelhecer, ele é um humano sim, mesmo. Sim, sim, sim. O próprio holograma pode envelhecer também. Porque ele sempre falava que ele usava uma subrotina pra alguma coisa, essa é a subrotina pra envelhecer, né? Tipo skin pra jogo. Deita uma costura, ele falar colocou um cabelinho. Na verdade, uma mecha branca, porque ele achava que dava um ar. Sim, parecia um gumbá. Aí o doutor também pode podia ter feito uma subrotina pra mudar um pouco a aparência, pra dar um ar de seriedade pra ele. Sim, muito bom. Muito bom. Eu pensei também no doutor, assim, que ele daria... É, tu falasse, naquele dia que a gente tava conversando, no dia que saiu mesmo, no dia dos finados, a gente começou a conversar e tu falasse, acho, no doutor. Sim. Não, o doutor Zimmerman tem que ter, cara. Ai, a Whoopi Goldberg, eu é amável. Gente, eu tenho uma saudade da Whoopi Goldberg. Mas as peças dela não envelhecem. Não. Acho que envelhece, só que muito mais devagar. Puta, mas aí ia ter que mudar de atriz, então. Porque... Ah, mas se for 200 anos no futuro, assim, né? Até que ela vai dar uma envelhecidinha um pouquinho, né? É. Ah, eu tava... Uma coisa que eu conversei com a Roberta no dia, que eu acho que, além dos crossovers, podem ter episódios que contam coisas que aconteceram no passado. Por exemplo, aparece o Archer como presidente da federação. Eu falei com o Torelli também sobre isso, imagina. É, sim, eu gosto muito do Bacula. Ah, o Bacula, não sei. Eu acho ele um cara que ele sempre merece uma segunda chance, cara. Porque ele é um cara tão legal, cara. Cara, imagina um episódio que se passa... Sabe que nem o Agents of S.H.I.E.L.D. mostra a Agente Carter no pós-guerra lá e tal? É, eu vi muito pouco. É, fica intercalando entre coisas do passado e do presente. Porra, cara, poderia ter lá o presidente da federação, o Archer, né? E aí ele tendo que resolver alguma treta que aí passam-se... Né, sei lá quantos anos, e aí essa treta tá reverberando no tempo atual da série. Ou então, cara, também, dá... por exemplo, é quando, tipo, todo mundo fica chateado, todo mundo não, eu não fiquei chateada, mas sim, muita gente, inclusive o Aldemiro, fica chateado porque não mostrou a vida do pessoal da Voyager depois que voltou pra Terra. Também pode mostrar algumas partes. Tipo assim, o que aconteceu com eles e como isso... Seria legal através dos descendentes deles, assim. Também. Filho de alguém, meio... Olha, a notoriedade, olha que ele é o filho do cara que tava na Voyager, filho do Kim. Tipo, a filha da Belana com o Tom lá, que é aquela meia Klingon lá também. Né? Sim, sim, sim. Como que é? Miral. Miral Ferris. Acho que o Torelli não respondeu, né? O que decepcionaria? Ah, você já falou, né? É. Então acho que é isso, né? O Ricardo, você não falou, meu. E aí? Cara, eu ficaria decepcionado se como a Roberta falou, se a série for muito rasa e eles encherem de tecnobaboseira, cara. Não, isso aí acho que não rola mais, não, cara. Porque na Enterprise já não rolava tanto. Na série Enterprise, eles eliminaram muito, cara, de Tecnobabble, né? E eu acho que com certeza, cada vez menos, né? Eu não imagino os caras cometendo esses erros, cara. Não é possível. Cara, Tecnobabble, eu tô tentando escrever umas palavras para minhas paradas reguladoras. É muito chato de escrever Tecnobabble, cara. Pô, mas eu acho que você escreve bem, cara. Essas paradas que eu já li do seu quadrinho lá, você escreve bem, né? É porque eu fico de saco cheio, cara. Então, assim, pra eu explicar o poder do cara, eu falei, meu irmão, é o poder do Fera e do Wolverine parecido, assim, mais ou menos. Foda-se. Eu vai entender, cara. O John Byrne que mandava bem, né, cara? Sim. Mas no geral, cara, eu também concordo com o Ricardo aí que eliminar esses exageros, essas coisas do universo Prime, você pode eliminar mesmo, não do universo, eu digo daquelas séries, das séries pós-TNG. Tem muita coisa que dá pra gente falar, não funcionou, deixa de lado, né? E com certeza Tecnobabble exagerado é em primeiro lugar, né? Mas é só seguir o que a Enterprise já fazia, ela já tava bem assim, né, botando de lado isso. Sim. Mas é isso, galera. Então, mais alguma consideração final aí? Eu já disse, né, só repetindo aí, que eu tô muito feliz, em primeiro lugar, né? Não esperava esse tipo de notícia tão cedo. Eu sempre pensei que uma hora ia rolar, mas, na boa, eu cheguei a pensar que ia demorar mais uns 10 anos, assim. Sei lá quanto tempo, né? Porque foram 18 anos ininterruptos. Então os caras, eu pensei, bom, vai que eles querem deixar 20 anos de hiato e ficar só nos filmes. E esses filmes saem só de 4 em 4 anos, sei lá, né? Então eu realmente... Saiu uma série comemorativa de 100 anos, né? Eles não podem mais ignorar a fanbase. Eles fizeram isso por muito tempo, cara, de um jeito muito errado. Eles ignoram a fanbase brasileira. Sim, mas acho que eles estão começando a se ligar nisso, que alguma coisa tá acontecendo. Eu esperava nunca, cara, que acontecesse uma série nova. Nossa, cara, então isso daí, eu acho que até tem um paralelo muito grande com 1986, né? 1986, Star Trek fez 20 anos, o filme que foi lançado naquele ano foi o Voyage Home, foi um filme de muito sucesso, e a Paramount pega e anuncia a produção de uma nova série, né, que... iria estrear no ano seguinte. Então, quer dizer, eu acho bem parecido a questão de que ano que vem a gente tem os 50 anos, vai ter um filme novo, e em 2017 estreia uma nova série. 2017 é o ano do 30º aniversário da nova geração. Tem isso também, né? Cara, só uma pergunta. O Voyage Home fez sucesso, o da Baleia fez sucesso. Pô, um grande sucesso. Tem que ter uma piada, porque pra mim é uma piada. Ele é o maior sucesso... Não, antes dos filmes do Abrams, ele era o maior sucesso de bilheteria da franquia, do cinema. Sério, brother. Cara, eu até pensava nisso, cara. Ele já tinha um contato com o Zindi, cara. Aquele bicho baleia podia falar com aquela... Caralho, eu nunca pensei nisso, cara. porque ainda que não seja a mesma língua, é um método fonético parecido. Sei lá, vai que nem a gente escutar espanhol, entendeu? Eles nunca deveriam ter feito aquela espécie... Na verdade, eles não deveriam ter feito a espécie baleia e ela sem a morte, e não os avians. Os avians estavam extintos, né? Extintos, né? Devia ser os baleias. Ninguém pensou nessa merda. Cara, você acabou de piorar ainda mais o arco Zindi. Eu gosto do arco Zindi. Não, olha só. O arco Zindi, ele é legal pra caralho se não fosse Star Trek. Mas como é Star Trek, fica bizarro o Capitão Archer torturando. É aquela porra toda, né, cara? Ah, é ridículo. Três espécies, ainda mais cinco espécies de é claro, de nome disso? Não esqueço nessa merda, enfim. Diferentes... Evoluindo no mesmo planeta ao mesmo tempo, cara. Um inseto, cara. Já você tem a era dos insetos, dos répteis, do caralho A4. Mas, ó, a gente fala disso uma outra hora, eu acho que isso aí vale pra um podcast inteiro, né? O arco Zindi, né? Assim, de maneira geral, eu realmente acho que ele é legal se não fosse Star Trek. Mas como Star Trek, cara... Aliás, bom, hein? Vale pra aquela pergunta do Ricardo. Eu me decepcionaria se... fosse como, por exemplo, aquela temporada 3 da Enterprise, sabe? Aquilo ali, cara, foge muito da essência de Star Trek, assim. Apesar de que tem episódios que são bem dentro da essência ali, né? Mas, no geral... O Arco Zindi, ele lembra muito aquela série Crusader, que era um spin-off do Babylon 5. Ah, então deve ter sido por isso até também, né, de influência, né? Possível. Mas, ó, só como uma nota de rodapé, os meus episódios favoritos de Enterprise, assim, alguns deles são da terceira temporada, né? Por exemplo, aquele Twilight, e tem aquele outro que é o Sim, também, né? Então, enfim, a gente pode um dia comentar mais sobre isso. Mas eu nem lembro o que a gente tava falando antes, cara, me perdi aqui. Lembrei. É, o 30º aniversário da TNG em 2017, estreia a nova série. Então você vê, tem uns paralelos aí com o que já aconteceu na franquia, né? Então eu vou enxergar que é um bom presságio, entendeu? Eu vou acreditar nisso, assim. Então eu tô muito esperançoso, cara. Animado pra caralho com esse lance da nova série. Digamos assim, que nem o lance do nego de Star Wars com os filmes do Abrams, cara. Em relação aos do Lucas. Pior que tá, não pode ficar. É a filosofia tiririca, né? Pior que tá no filme. Mas é isso aí. E vocês aí, como... Enfim, pra fechar aí, o que vocês gostariam de dizer? Começando pela Roberta aí. Parem de mimimi. Pessoal, parem de ficar achando que vai dar tudo errado e vamos... Let's hope for the best. Sejamos otimistas como o Valdomiro, que acha que até o filme de 2016 vai ser bom. Cara, até isso. Só pra você ver o nível do otimismo. Tá? Ele ficou tão feliz com a notícia que até 2016, que até o de 2016 ele acha... Que não, tem mas jeito. Eu tô até, ó, ultimamente eu tenho olhado diferente pro Into Darkness já, né? Então... Nossa, não, só um pouquinho. Cadê aquele botãozinho de sair da ligação? Não, Roberta, não, paciência, espera só um pouquinho, cadê o Valdomiro? Quem sequestrou ele? É o Mirror, né? Não, mas ó, como eu comentei, quando eu fiz o podcast do filme, eu gostei bastante, assim, eu elogio bastante o filme. Aí depois eu passei por essa fase mais olhando só pros defeitos, que são vários, né? Mas hoje eu tento encontrar um equilíbrio. Lógico, o filme ele ainda é um filme raso, né? Bem raso, cheio de problema, furo pra caralho. Mas eu acho ele bem melhor que o de 2009, o que pra mim já é muita coisa relativa a Abrams Verso, né? Já, eu acho que é até melhor, e por isso que eu acho que o terceiro vai ser melhor mesmo, porque, mais uma vez, a filosofia do pior que tá não fica, né, cara? Então, sei lá. Assim esperamos. Tô muito esperançoso, tô feliz com a notícia da série, e que vou baixar no torrent pra caramba. Não deixa provas contra ti gravadas. Mas promete comprar o Blu-ray depois, cara. Ah, não, sim. Tudo bem. Se tiver o Blu-ray. Uma coisa que eu queria comentar, cara. Puta, assim, assumindo que... E eu acho que já dá pra gente assumir que a série vai ser legal. Porra, a gente vai poder comprar bonequinho, cara, sabe? Vai ter... O bagulho vai ser pop de novo aí, ó, sei lá. Ou pela primeira vez. Eu vou comprar mais nave, uhul! Cara, tudo que eu compro eu acabo dando pra caridade. Eu não consigo guardar nada, cara. Eu dei, esses dias eu dei um monte de boneco pros meninos aqui da favela que perto de casa, cara. Ah, é legal, cara. Oh, esse é o desprendimento nível máximo. Desprendimento, cara. Eu compro essa merda de me fazer um favor, cara. Eles vão se divertir muito mais que eu, cara. Eu vou ficar igual um idiota olhando pra aquilo, sabe? É. Acho que é brincar, viajar, se bobear até passei a assistir a série, cara. Aí, ó. Parado de ver. Velho, faz sentido. Mas eu pensei nisso também, cara, nessa questão de vai ter merchandising, sabe? Não esses bonecos feios pra caralho aí dos filmes do Abrams, é horrível, né? E sem... Eu dei também pros garotos, eu cometi isso, cara, fiz essa maldade com as crianças. mas ainda ficou um Spock velho aqui na gaveta, que sobrou. Mas o... vai ser legal isso aí também, né? A gente vê sendo uma coisa nova, né? Uma série de Star Trek como algo novo, né? Como algo que está acontecendo, né? Porra, isso é do caralho, né? Se preparem pro pior, cara. E não esperem o pior e se preparem pro melhor, cara. Fiquem sempre com o pé atrás, cara. Não pulem de cabeça, não. Não acho que o filme vai... a série vai mudar a tua vida, vai trazer a tua infância de volta, tem esses mongolões do Star Wars, cara, que choram vendo o trailer. Falou, Patrícia, porra, você seja racional. Sejam mais vulcanos. Eu tô falando isso, mas eu choro com a abertura de Enterprise, cara. Eu choro com aquela cena que... aquela cena que o Kirk tá na Bahia... Na Bahia Seca, na Dry Bay. Ô, Torelli, a cena que emociona aí, ó, aquela cena no episódio The Forge, né, que é o primeiro da trilogia Vulcana, que o Archer dá uma lição de lógica pro Soval, e o Soval, tipo, fica assim, caramba, vocês humanos, cara, vocês impressionam a gente pela lógica, cara. Às vezes, né, cara? Cara, os Vulcanos se cagam da gente, sempre se cagaram da gente, cara. Você vê isso muito forte na Enterprise, como a gente tem medo de onde a gente pode chegar. Não, mas na verdade é inveja com medo, né? É muito louco isso, cara. E é muito feio um Vulcano ter isso, cara. É, então. Animal, cara. Mas eu ia comentar alguma coisa, cara, referente a essa questão de voltar a ser algo que vai ser produzido, algo que é novo, né? Ah, lembrei o que eu ia falar. Porque assim, interessante que a gente que tá aqui conversando, a gente é meio que da mesma geração, né? A gente era adolescente nos anos 90, né? Acho que todos nós aqui, né? Uhum. E a gente é numa época em que, na nossa adolescência, era, pelo menos eu tenho isso pra mim, o meu imaginário na minha adolescência relativa a Star Trek era assim, toda hora tem uma série nova, sabe? Parecia que, putz, vai estrear essa, e tem essa outra que eu ainda não vi quase nada, sabe? Então, era aquela coisa, tipo, riquíssima, né? É, tudo interligado e tal, entre as séries e os filmes. Mal acostumado, né? E nem a facilidade, né, de acessar essas séries, quer dizer, saía uma, só que a Record comprava uma season e era isso, tipo, te vira aí. Passava como queria, né, cara? Eu vi série que nem botava o episódio... E repetiu o mesmo episódio, não botei o negócio na ordem, eu não sabia o que tá acontecendo. Não, então, aí eu penso assim, tipo, que a gente foi, sabe, uma criança, fomos tipo que nem crianças mimadas na adolescência, aí quando veio o baque, acaba Enterprise e tal, cara, olha a escassez, olha como que a gente caiu na real de um jeito terrível, tipo, com filmes do Abrams, né, meu? Sabe? E aí, de repente, eu tive pra mim nesses últimos anos, assim, caramba, como assim? Eu lembro quando tudo isso era grande, várias produções, não grande no sentido pop, né? Mas várias produções, séries novas, personagens novos, naves, histórias, uma coisa que parecia que não tinha fim, né? E eis que a gente, né, agora... ter de volta uma série de TV, cara, eu acho isso do caralho, sabe? Eu acho isso animal, assim. Né? Sim, sim, sim. E ao mesmo tempo em que, parece meio que uma volta aos anos 90, né? Ao mesmo tempo em que Arquivo X tá retornando com o Modern Scan. É mesmo. Nossa. É, isso eu acho errado. Pô, cara, eu acho muito certo. Twin Peaks, cara, tinha um papo de voltar também, eu acho mais errado ainda, cara. Eu lembro que eu era fã de Arquivo X da mesma forma que eu era fã de Star Trek nos anos 90, assim, cara. Não, eu curtia muito também, cara. Pô, tentei rever a série, eu não consegui, bro. Eu gostava mais... assim, sempre gostei mais de Star Trek, mas eram tipo as minhas duas franquias favoritas, assim, da época. E vendo isso retornar meio junto, assim, cara, eu tô achando tudo muito louco, assim, entendeu? Você acha que vai ser bom? Ah, sei lá, né, cara? Não sei mesmo dizer. Eu acho que, assim... Ah, interessante você ter perguntado, que me ocorreu o seguinte, que eu pensei sobre isso no Arquivo X também. Que assim como eu tô imaginando que os caras vão aprender com os erros em Star Trek, na nova série, eu acho que o Chris Carter lá também deve estar olhando com muita atenção, pra não fazer cagada, que nem os últimos dois filmes que tiveram pro cinema, vamos dizer que foram tiros errados, né, meu? Então eu acho que... E as últimas temporadas também. Então eu acho que os caras... Todo mundo deve estar muito esperto. Ó, tipo, é nossa última chance, tá? Sabe? Ou você acha que se essa série der merda, cara, pode esperar uns 20 anos de hiato aí também. Sei lá, 10... Sim, sim. Pelo menos 10 anos. Sabe? Então eu acho que tá e todo mundo... Olha, pelo amor de Deus, quem arquivo... Firefly que é bom não volta, né? Oi? Firefly que é bom não volta. Eu nunca assisti, cara. Nunca tive interesse. Quer ver, cara? É muito legal. Eu recomendo. Eu espero, sinceramente, que não tenha... Esse negócio de conspiração alienígena no... É, e isso era o mais chato mesmo. Parecia que ia ser legal depois, mas você viu que quando você assiste hoje em dia é uma perda de tempo do caralho, né? Mas enfim, Arquivo X é um outro papo, né? Então, pessoal, bacana. Esse é, vamos dizer assim, que é o primeiro podcast que a gente grava, que a gente lança aí, referente à nova série, porque... Os ouvintes podem ficar preparados, cara, esse é o assunto da vez, cara, sabe? É algo que ninguém esperava e vai ser muito legal comentar e dissecar o que está por vir aí, né? É, especular, direto aqui agora. Captain? Can you join me? Out of the tree of life, I just picked me a plum. Deixa eu dar um recado para os ouvintes, acompanhem-nos nas redes sociais, tá? A gente está lá no Facebook, vão lá, entrem no grupo do Sessão 31, curtam também a página lá. Estamos também no Twitter, é o @secal31, e também no Google+. Então vão lá, sigam-nos, e é isso aí. Só queria mais uma vez agradecer pelo convite e falar que o último podcast foi muito legal, cara, curti muito. Qual, cara? Foi o do robô com cara de Tokusatsu lá, apareceu o Ultraman. Ah, o prototype? É, curti muito, cara. Aquele episódio é tão horrível, cara. Vocês conseguiram ordenhar a vaca até sangrar, cara. Caramba. Enfim, né? Valeu, cara. É isso. Ah, Torelli, dá o seu recado aí, cara. Dá o seu recado aí, cara. Sim, cara. Se quiserem ir no meu Facebook, na minha página, eu ler meus quadrinhos, é figura de ódio, é só procurar no Facebook. Com certeza não deve ter outra coisa com esse nome. Tem a página lá, agora eu tô fazendo uma série, parei de fazer página semanal, porque tem muita gente fazendo isso, gostei mais de começar a fazer histórias em série sobre os reguladores, que é um grupo de super-heróis brasileiros, que é a coisa mais lugar comum do mundo, mas... Não tem, só que a diferença é que não tem um Capitão Brasil nem uma Velta, né? É, o Capitão Brasil é o cachorro vinagre, né? Mas eu tive a decisão de não usar esse nome, né? Ele é o estereótipo do estereótipo, né? Mas as histórias são interessantes, eu tenho estudado muito pra escrever, tenho cuidado não só em desenhar, mas em escrever também. Espero que vocês curtam, se forem lá. Mas tomem cuidado, não é pra todos os públicos, né? Não. mas é do caralho, cara. Valeu. É isso aí, Torelli, valeu. Obrigado, cara, até a próxima. Falou, rapaziada, um abraço. Roberta, muito obrigado. Dá o seu tchauzinho aí, falou. Obrigada pelo convite e live long and prosper. Por último, Ricardo, muito obrigado pela sua participação, cara, mais uma vez e até a próxima. Opa, obrigado pelo convite e Jolan True. Obrigado a todos que estão ouvindo aí e Kapla! The best is yet to come. The best is yet to come. The best is yet to come.